chiquita que me apoyó. Primaveras, bla bla bla, ble ble ble, blo blo blo, ta, pum pum, ta gata, be be, pro pro pro. Tomé mi resolución, que lo sepa todo el mundo que en Barranquilla me quedo. En Barranquilla me quedo. Hey. Y ya me cae.